Ativa secundária 125 decimal 45. 245, meu 59 está de tempo. Passarido 2233, Vana 3 de Alefa. Vana Alefa 2233, para frente. Voo 1092, autorizado o final do procedimento elétrico, seu adaptador, já próximo ao curso localizador. Curso do localizador, autorizado o procedimento, 1092 agora. Patrulhado da Cláudia, autorizado, evento 1900 graus, 99. Iniciando agora no meu patrulhado. Patronave, decolado Alfa 41, chame controle 120 decimal 8, bom voo. 208, até volta. Sancho 4234, autorizando o PAC, da parte principal, da Expo Índia, com suspensão da Azul Torre, no 985, Senegal, 104. Solo azul 2783, acionado para o táxi, com 64 a bordo, 3 horas e 10, altera Salvador. Azul 73, até a saída do Pátio 3 autorizado. Até a saída do Pátio 3, 2783. Autorizando os colores de Leda, o Volando 649. Volando 649 autorizado, Vana 3 de Leda. Certo. 35973, chame Recife, 126, decimal 85. 5685, Rio 5973. Agora eu vou fazer o mesmo, tá pronto, pode ser, pode ser, pode ser. 4234? Aqui, não, 4234. A linha decola da 1-0, vento 1-0 graus com 1-1, né? No gate 07. Mike até o Bravo, autorizado a iniciar, chame para ingresso, pátio principal. Autorizado para iniciar e chamar para ingresso no pátio principal, Mike até o Bravo. Fui gentileza, 5x5, junto a Recife, a proa do destino, Vitória da Conquista? Sim, que agora dentro do Paraná. Obrigado. Zero, Marcelo. Bom dia, Azul 2783, após o início da corrida da aeronave da companhia frente, ali mantém no zero. Bom, jornada da companhia, ali mantém no zero, 2783. Cruzado Conquista, muito obrigado, 2823. Decolar 245, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 1208, azul 4, 234, grato. Salvador, azul 4234, você falou, passando pelo teste. Azul 4234, contatará a decolagem, submantém a nível de voo 350, passando 2000 pés, vem na proa de jama. Autoriza. Após 2000 pés, proa de jama, azul 4234, grato. Táxi, chame torre, 118, decimal 5. Centro de Recife, em 125, decimal 1. 251, obrigado. Gente, eu entro no 0 no 4, livre táxi, chame no ponto de espera da hotel. Bono 092. Bono 092, completado o procedimento, chame torre 198, decimal 95. 1895, obrigado, até daqui a pouco, bom dia. Decolado aos 47, chama controle 120, decimal 8, com voo. 208, 2763. Doutor Salvador, bom dia. Azul 2783, está cruzando 1200 pés. 2783, contatada a decolagem, que mantém a nível de voo 180. Passando 2000 pés, autorizado voar direto a Alessa. Ciente. Então, quando cruzar 2000 pés, direto a Alessa, 2783 graus. Toma a vida, faz, que eu falo. 1092, bom dia. Livre pouso na 10, vento no 00 graus com 99, altímetro no 0 no 4. 1014, livre pouso na 10, com 092, obrigado. a partir da interseção, você era 735. Aí eu mandei a partir da interseção. Zero 92, no solo 51, livre direita, chame solo 12, 1 decima 1. Direita 2, 1, 1, tá já, obrigado, então 092. Solo voa 1, 092, na Golisão. 1, 0, 9, 2. Alfa, chame antes da que seja LED. Alfa. 35, a linha decola 1 no 0, vento 1 no 0 graus, com 9 9. A linha decola 1 no 0, para 2, 3, 3. Salvador, Mike, você é bravo? Autorizado, ingresso, pode principal, chame no térmico. Fui autorizado, chamar no térmico, Mike, você é bravo? Decolador 53, chame controle 120, decima 8, com voo. Controle 208, grato. Puxa 8735, contato a decolagem, se ele mantém o nível de voo 050, via saída Conde. 2050 via saída Conde, 8735. A gente vai lá na frente do tom ou vai aguardar? Aguardar. Aguardar. Prefixo 12685 azul, 4834. Chame centro Recife, 1288, caso negativo, 1260. 288, 260, obrigado, bom dia, 223. Encerração, mantenha escuta, aguardando a autorização, sejam processados. Mike, eu estou confirme o local onde fez o plano. Sapatão Juliette Serra, dando solo. Onde fez o plano? Tá bom, Cid. Geral, prossiga. Geral, faça um cheque no rádio e chame novamente. Clareza 2, prossiga. Eu não tenho um plano de sistema, para que horário é? 5:30. Gente, mais uns 7 minutos aparece. Nossa, muito obrigado. Opa. Sobrevoo do estádio da Fonte Nova, Mike Juliette Romeu. Gente, Mike Juliette Romeu, escuta permanente do controle. Permanente do controle, 5:10, visuais. Você é 8735, voe direto Conde. Direto Conde, 8735. Azul 273, prossiga. Possibilidade de voar ao destino Conquista da Presença? Temos coordenar, aguarde. Muito obrigado. Azul 783, autorizado voar direto destino. Direto destino, muito obrigado, hoje feliz. FAB 8735, atinge manter 050, quanto conte. Cliente. estou aguardando informação da IES. Na 312, eu tenho identificação, desse a nível de voo 050, vou na 3 de TAP. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Patrão Juliette, Serra Tango, cópia. Autorizado, Serra November, Bravo Delta, nível 100, direto. Decola, pistão 7, primeira curva esquerda, saída Momo. Controle Salvador, 120, decimal 80, transponder 5550. Direto Santa, confirme nível e transponder. Direto parte e PAB. Gente, PAB para a torre, 1-8-9-5. 2199, acima de identificação, desse nível de voo 050, via chegada a Mário. Não é 312, vista 2000, prédio ajustado 1015, autorizado final do procedimento, ele é executivo da pista 2, aposto no curso localizador. 25.000, autorizado o procedimento, reportaremos no IMS X2 da Lua. Aguilhão, o Romeu, confirma a atitude que está mantendo. 57, mais. Gente. Chamando a 312, informa helicóptero na proximidade de Iduana, a baixa altura não interferirá nessa aproximação. Romeu 44. Paciente, eu meto 312, vamos para aqui. Sim, para o controle. Oceano 735. Precisa fazer 735. Solicita a ascensão para o 070. Autorizado subida 070, reporte atingindo o Oceano 735. Contrato aqui 070. Teresina, pronto? Pronto. Autorizado, Teresina 340, perdão 20. Decola. Estão 0, primeira curva esquerda, da Momo, Lenin. Controle 208, transponda 5535. Nível 340, transponder 5535. 340, 5535, federal 9970. Correto. Estacionamento na posição. Estacionamento na posição, federal 9970. Livre estacionamento, chame táxi. Corrigindo, chame pushback. Estacionamento na posição, federal 9970. Gostaria que você aceite em consideração de entregar a nossa subida. Ciente, para informação, alto da flor, sentido oposto, mantendo 060 afastado em 50 milhas, do tipo Alfa 109. Na praia de Duna. Sim, eu rodo Duna. Estarão na final. Obrigado. À direita, saída Arboa. Transição elétrica. Controle Salvador 1208. Transponder 5546. Arboa elétrica, provando à direita da 10. 208 5546. Quando já não fica o atendimento correto, chame pronto. Federal 9970. Destinando X-Ray na 10, Oceaner 6310. Oceaner 6312. Compare e chame torre 198, destinal 95. É isso aí, 6312. Vai chamar torre 1895. Obrigado, tem um excelente dia. Bom dia, torre. Eu acho que é o Oceaner 6312. Oceaner 6312, autorizado pouso pistão na 0, vento 110, graus 11 nós. Nível pouso no solo satelapolitano, Oceaner 6312. Azul 2791, posição 2796, posição 31, próximo de 2796. Azul 2796, pode vir no tipo de solo, chame táxi. Informa o Boeing da Federal logo atrás. Vai iniciar o táxi, iniciar o posto de acionamento, frente de Federal, Azul 2796. Eu vou 2796. Zona 99, descendo para 2000, autorizado o procedimento. Aqui de Leite, no 6809, prosseguindo para a sinal da pista 190. Aguarde para chamar o controle em Aracaju. Azul 91-69, reduza 2009, deixa 3.000 pés. Reduza 2009, deixa 3.000 pés, azul 91-69. Checo Mike, Foxtrot, XY, pronto, cópia. Autorizado para Recife, nível 390, peso Lima 7, decola pista 10, primeira curva esquerda, decola pista 7, primeira curva esquerda, saída Puca, Jama, Aracaju. Controle em Salvador 208, transponder 5557. 3859, sinal de identificação, deixa 4.000 pés via chegada Monte, ajustado na 095, sente da informação ativa. Autorizado, vai na prova de pelo, PAN 3859. Para o táxi federal 9970, 4 a bordo, 3 horas e 40, Fernando São Luís. Federal 9970, pátio 3, pátio principal, Taxa Índia, ponto de espera, dono 0, torre 1895, que negar no 0 no 5. Pátio 3, pátio 1, Índia, ponto de espera, 895, federal 9970. Bom dia, torre, Oxanel, siga 312, Negrão. Oxanel 6312, Taxi Alfa, mantenha a posição Índia, Taxi Juliette. Alfa 2 Tierra. 359 informa que agora no momento a informação ativa é eco. Ativa zona 9169, podem descer inicialmente até 3.000 pés, aguardando a descida 2.000 pés, o tempo que trouxe a descida da nave, agora menos de um minuto para a dona, passando 3.500 pés, o tipo do mesmo é um Boeing 738 com ground speed de 2.109. 7.133, não passa, autorizado em Airs X-Ray, pista 10, zona 9169. Zona 312, ingresso de Juliette, botão 3. Juliette, portão 3. Conseguirá na sua aproximação. 7.999. Gol 2.099. Aqui não. Gol 2.099, completo final do procedimento pelo FXU, chame por 198, decimal 95. 2.095, obrigado. A 1.69, desça 2.000 pés, autorizado o final do procedimento LSXU da pista 10, reposte no curso do localizador. Pés para 2.000 pés, na verdade, localizador aqui, 3 horas, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000. Baixa, por favor. Corrigindo 99, eu consigo aproximação, abaixo pista livre, ajuste no 0, 1 no 5. Gente, 1.015 no ajuste, aguardando a pista livre. Tá Posição Yankee Charlie Echo. Está em contato radar 69 milhas setor nordeste de Salvador. Veio com broa de boxe. Retorte em viagem descida. Atento ao Alfa Serra 32, agora posição de 1 hora, 19 milhas, rumo ao posto, mantendo o nível de voo 070. Decolado de 24, controle 1208. 208, tô voando. Anteriormente formado, agora posição de 1 hora, 10 milhas, rumo ao posto. Trau 9970, contato Ramon da Colagem, sobre mantenha nível de voo 340 via saída da Momo. 340, Da Cidade. Ô, Dr. Nascimento, é o ponto de espera da novela autorizado, vem aí. Autorizado, a ponto de espera da novela vem aí, então, Azul 9169, complexo, chame torre 1-8, decimal 9. 1-8-9-5, azul 9169, bom dia. Chama do bom dia, azul 9169, sabe usar o X-ray 1-0. Azul 9169, bom dia, continua a aproximação, late pista livre, ajuste no 0-1-5. Altímetro no 0-1-5, azul 9169. Próximo no dia. Chegada Bonfi, passando 150 desse tabuado, preparação comigo para voar código, uma prova mais à frente. Por 2199, sala de 26, direita 121 e decimal 1. 21, obrigado. Autorizado, Alfa Juliette, portão 62. Alfa Juliette, 62, obrigado. 5 serviços será terminado, 1 minuto para Conde. Chame agora o controle da Tajô na frequência 120, decimal 33. 3796, após a aeronave da companhia na curta final ali, mantenha no zero. Serial 9970 está cruzado, ultrapassado, inicialmente voando na praia de Cotes, estamos coordenando uma proa mais à frente. Muito obrigado, Siga para Capitão Yankee Charlie Echo. Então, a chegada para o Yankee Charlie Echo. Ele é 6-3, chegada Monster. Seu nome é 69, no solo 29, livre direita, chama-se solo 121, um, decimal 1. 21, ao livrar, seu nome é 69, bom dia. Guarda, pois tiver que autorizar, chame tá. Pode o Monkwatch ser autorizado. Autorizado voar na proa de dono. Você tem condições de voar a dona interceptar? Não tenho, vai voar a dona interceptar então, descendo para 42 mil pés. Azul 9169, taxi Alfa-Jurex, Alfa Juliette, portão 1. Alfa Juliette, portão 1, ajudar a ver. Azul 9169, reporte onde vai ser o Juliette. Vai para trás, 7 Juliette, Azul 9169. Geral 9970, chame centro do Recife, 12685, caso negativo, 125, decimal 45. Meu? 126, decimal 85. 2525, aqui pegado, onde é? À direita, corredora cheia, controle instalador 208, transponder. 0117. 208, azul 2796, obrigado, até a próxima. Controle Salvador, azul 2796, na Conde, passando 1200 pés. Azul 2796, contato radar da colagem, sobre mantenha nível de voo 170. Passando 2 mil pés, autorizado voar direto Conde. Após 2 mil pés, voo de Conde, ascensão 170, azul 2796. Já está bem, ainda não sendo feedback do 5. 7, acerta o banho 37, autorizado 7 mil pés para o padrão 1, ajuda o violão do 69. Chama para o táxi. 07, acione identificação, voa na proa de Duna, reposto de área descida. Está em contato radar. Agora 989 milhas no setor, 75 milhas, corrigindo no setor oeste de Salvador. Estacionamento, 105 a bordo, chama para o táxi. Confirma a chegada que você deseja. 176, 3 horas e 15, campina. Massivo 0044 em frente, faz 3 fotos para Índia, porque espera da 903, 11895, que negar 9025. 209, atento 1044, na proximidade de Dona, a 500 pés, não interfira nessa aproximação. Ok, ciência autorizada, vai chamar estabilidade, 3859. Complete, chame por 1 minuto, decimal 95. 7-9, autorizado Guarulhos, nível 320, autorizado Luna 0. Decola pistola 0, primeira curva direita, saída da EL, Leda Mótiva, controle Salvador 208, transponde 5563. Salvador, Papatangue aqui, Taleco. Papatangue aqui, Taleco, controle. Vídeo altíssimo. Inicialmente para 3 mil pés, ajustado na 095. 3 mil, 095, Jalieco. Controle, bom dia, 095 na Gol. O 1095, contato na decolagem, se ele mantém em nível de voo 360. Passando 2 mil pés agora, vou direto ao Elefa. Vou Elefa então, à direita 095 por 360. Thank you. Lima 07, desça 4.003, ajustado na 095.